A sua rádio onde você estiver. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of delight. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine. Está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. WhatsApp 45882828228. Facebook Transamérica Foz. Twitter arroba Transamérica Foz. E um abraço para Anália, lá de Fortaleza, capital do Ceará. Ela que, se pudesse, inclusive, se mudava aqui para Foz, né? Tudo bem que a gente não tem praia, mas, caramba, né? Cadê aquele mapa que circulava por aí trazendo um tal de Mar da Alegria sobre uma certa área do continente sul-americano? Lembram dele? Foz teria praia, mas perderia as cataratas, né? Melhor deixar do jeito que está. Aliás, né? O Ricardo aqui, ó, ligeirinho no gatilho, me lembra que aqui em Foz tem praia sim. né? A prainha de Três Lagoas, ali no Lago de Itaipu. Nada contra a prainha, né? Mas lago é lago, mar é mar, né? E o mar do Ceará, então. E beleza, hein? E hoje tem sorteio para você que está na nossa sintonia. Promoção especial Transamérica Foz e Crislane Materiais de Construção, presenteando você com uma churrasqueira portátil. Né? Dessas churrasqueiras aí que dá para levar para um canto a outro do quintal. Para participar, você pode fazer aí como a Maria do Carmo Guedes, o Jonathan Cardoso, Franciele Terra da Rosa, Patrícia Pereira, Lilian Adriane, Michele Lemos, Eliane Beatriz, Messias Ribas e mais um monte de gente aqui no WhatsApp e no Facebook. Dá uma passadinha ali na fanpage Transamérica Foz no Face, deixa ali sua curtida, seu comentário com a hashtag vacilão. E pronto, hein? O resultado a gente anuncia ainda hoje aqui no Front, que segue até meio-dia. Tem até uma mensagem aqui que eu não entendi, vou ler pra vocês e de repente vocês me ajudam, hein? A Débora dizendo: Guilherme, se eu ganhar a churrasqueira, traga o espeto que eu entro com a carne. Deixa eu ver aqui as fotos. Enfim, o que, que é isso, hein? Ô Débora, desculpa, hein? Virei vegetariano. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana, que indica conteúdo relevante produzido nas redes sociais por moradores e também empresas e entidades aqui da Terra das Cataratas, vai para a fanpage no Facebook do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região, mais conhecido, né, abreviadamente como Sindhotéis. Na página Sindhotéis Foz do Iguaçu, você encontra não apenas informações sobre as atividades desenvolvidas pelo sindicato, mas também assuntos de interesse geral para setores como hotelaria e gastronomia, além de vídeos e fotos exclusivos da edição 2016 da Corrida do Garçom, evento muito bacana, e os preparativos para outra atividade bem legal que acontece aqui na fronteira, o Campeonato Mundial de Arremesso de Celular, que conta aí todos os anos com o apoio do Sindhotéis. O link para curtir a fanpage está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Olha, aproveita e dá uma curtida pra gente também, né? Front Transamérica até meio-dia. Depois dessa ventania, o temporal fez da nossa vida um mundo desigual. Qual é a tua? O teu segredo? Me diz como eu vou decifrar. E a verdade é absurda no plural, mas pra mim honestamente isso é normal. Na minha onda, teu oceano me ensina como navegar. Eu amo mais você do que eu. Eu amo mais você do que eu. À tardinha as coisas mudam sem parar, e a gente fala muito por falar, mas de repente a gente sente que tudo sobrou no olhar. Penso infinitamente sem parar, a verdade é transparente no mirar. te iluminar da tua retina, minha menina. Me diz como não te amar. Eu amo mais você do que eu. Eu amo mais você. Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Oi, e aí? Eu sou o Leandro. Troco o L pelo R. Peço que você venha comigo nas eleições de outubro. Se ereto, prometo fazer da política uma atividade pura, sem politicagem. Valeu? Vote em mim! Agora é o seguinte... Que é o mano do comando, tô mandando um salve geral pra galera de São Miguel. E aí, seus vacinão, tão tirando onda do comando? Bora fechar o comércio, bora cancelar a aula na escola, seus jaguara. Se você não votar em mim, eu vou tacar preda no seu telhado, de noite, pra não deixar você dormir, tá ligado? Eu vou enticar com teu cachorro, vou pichar teu muro com a palavra vacilão, tá ligado? Quebrar tudo essas urnas aí, vocês vão ver. Vacila não, cumpade. Aqui é nós, mano do comando, PSG, Partido do Salve Geral. Fui, mas tô ligado, vacila não, hein? O quê? Ah, tá gravando? Ah, tá bom, então. É. Viu, moço? Meu nome é Jorailson. Eu não me vi não, tá? É, quer dizer, me vi só um pouquinho. É pra não dar a tremedeira aqui na hora de falar na câmera, viu? Olha minha mão, ó. Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Ó, vou falar um negócio pra você, presta atenção. Eu não tô aqui pra pedir teu voto não, tá? Eu tô aqui porque eu tava passando na frente do partido e o moço me chamou dizendo que eu ia assinar um papel e que podia falar na TV. Aí eu tô aqui mandando um recado pra minha mulher, a Jailda. Ô, amor, deixa eu voltar pra casa, vai. Eu prometo que eu não vou beber de novo, tá? Eu bebi só um pouquinho. Eu não vou beber de novo, não. Hoje, tá? Só hoje. Deixa eu voltar, amor, deixa. Ô, você aí, eleitor. Ajuda, vai. Nem que seja votando em mim. Muito obrigado. Encerra-se agora o espaço... Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front, hein? Vou chamar logo agora que eu ia passar de fase, hein? Bom, tem mais uma vida aqui pelo menos. E é aquela história, né? Sem essa de Pokémon, aqui é Mario Raiz, né? Toca a música enquanto eu tento de novo. Já volto, tá? I know you think I'm like me. Programação musical aqui no Front. Vamos agora a mais um breve intervalo, enquanto eu gasto aqui minha última vida mesmo, né? Na volta do intervalo tem o Sidney Busanello trazendo notícias do esporte, tem também o quadro do 7-1 da semana, tem o resultado da promoção Transamérica Foz e Crislane Materiais de Construção, que vai dar para você ou para o seu pai, né? Uma churrasqueira muito bacana. Dá tempo ainda de participar, corre lá na fanpage Transamérica Foz no Facebook para conferir aí o regulamento, bem simples, e deixar seu nome para participar. Front Transamérica até a meia-noite do Japão, ou seja, meio-dia, horário aqui da fronteira. Já voltamos, hein? Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.